mulher portuguesa, vai à boca ou vai à mão. Vai com o comunista e vai com o sacristão. Um foda na igreja, na praceta e na viatura. Chupa por inveja, faz punheta mole e dura. Mulher, mulher, a conduzir um Subaru. Mulher, mulher, de Xangai a Katmandu. Mulher, mulher, tu és portuguesa. Mulher, mulher, para mim só existes tu. Mulher, mulher, serei sempre o teu manito. Mulher, mulher, tu não és francês. Mulher portuguesa, foda sempre com tesão. Foda o emprego e das aulas de condução. Do Algarve ao Minho, ela é a menina mulher. Foda com fartura, com carinho e afeição. Mulher, mulher, em França fala franciu. Mulher, mulher, em Portugal diz mulato. Mulher, mulher, tu és portuguesa. Mulher, a cozinhar bacalhau cru. Mulher, mulher, e no Natal fez o peru. Mulher, mulher, tu és puto. Aliás, não és francesa. Há de rosa sem parar, né? Conheci uma mulher, ela era portuguesa. Sabia o que quer, e o que quer é pisteza. Fez uma proposta que eu não pude recusar, mas pedi uma semana para analisar. Mulher, mulher, a conduzir um Subaru. Mulher, mulher, a chegar a Katmandu. Mulher, mulher, tu és portuguesa. Mulher, mulher, para mim só existes tu. Mulher, mulher, serei sempre o teu marido. Mulher, mulher, tu és portuguesa. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, tu és portuguesa. Mulher, mulher, em França fala francês. Mulher, mulher, em Portugal diz mulato. Mulher, mulher, tu és portuguesa. Mulher, mulher, a cozinha, a calhar cru.